que vou, falou Trudão. Tamo junto, irmão, na revolução. Som de drão, né? Mais um emissário na missão, firmão. Na disposição, de churi na mão. Então, informação é a munição. Sintonia, João, mó satisfação. O respeito é o suficiente. Nego Dexter na fúria novamente. Olho por olho, dente por dente, sempre em frente. Cê chamou, convocou, tio, eu tô presente. Envolvido ao extremo e sem fraquejar. Deus é mais, vivo rei. Aleluia. Tem que saber chegar, tem que saber sair. Sempre pra somar, nunca subtrair. O veneno que não mata, fortalece. Não esquece. Você não atingiu o objetivo? Recomece. O teste não permite fraquejar, senão já era. A favela resiste, persiste, bela fera. Como algum aprendi que desistir é se render. Fazer meu inimigo feliz, não vou fazer. Malandragem é viver, sair do prejuízo. Ha, mandar quem pode, obedece. Quem tem juízo, não ameniza. Invejoso passa mal, pede break sem futuro. Tem de monte, é natural. Quer me ver triste, derrotado pra sorrir. O adversário joga sujo pra me ver cair. Mas aí aqui não, ó. Chega devagar na baixada ou na capital, é nós que dá. Ha, via satélite furando o bloqueio, atropelando o sistema sem pisar no freio. Firmeza, bandoleiro, tamo junto na guerrilha. André do rap, Nando e a família. Sem palavras, eu só tenho a agradecer. Assim que é, você por mim e eu por você. No proceder, pode crer, ao carinho eu faço jus. Espírito do bem, abençoado por Jesus. Oitavo anjo tá no ar pra revolucionar. MRF, firmão, é só chegar. Vagabundo na cena. Pode crer, Dexter, vim pra fortalecer. Junto e misturado, é assim sempre vai ser. Fazer da fruta em campo infértil, sorria triste criança. No louco abandonado, renascer a esperança. Sintonia de mil grau, nós fura o bloqueio. Bandoleiro, gueto, maloca, e nós ali no meio. Faz da luz no fim do túnel, chamar reluzente. Cirurgia sem cortar crânio, nós entra na match. De metro pra desenrolar, até com os magistrados. Disposição pra somar, até nos mais delicados. E no final, satisfação. Objetivo alcançado. E vendo o gueto a milhão, o som batendo pesado. Informação na ponta da língua cortando os robocop. Gatilho na ponta dos dedos pra ir buscar o malote. Por Deus linda, abençoada, uma casa bacana. Almoçar com a família no final de semana. Brindar saúde à noite, as estrelas no céu. Reza pro tatu cantar, só ficar Papai Noel. E na quebrada é só os fogos, é ali do bandido. Não dada pelo opressor, conquista do oprimido. Que o verme que humilha seja desmascarado. Fim da injustiça dos pilantras, dos forjados. Ver geral batendo palma pro rap nacional. E ter programa de rap em tudo que é canal. Ser recebido no planalto, no tapete de ouro. Meu rap reconhecido como o mais nobre tesouro. Eu creio que as barreiras possam ser quebradas. E o bloqueio furado, né não? Sem palavra. E como o Gui Gabriel, o iluminado arcanjo. Deus abençoe MRF Dexter, oitavo anjo. Vou chegar pra somar, para fortalecer. Guerreiro no jogo, não pode perder. Na cena do louco, meu povo é destaque de novo. Guerreiros de um mundo cabuloso. Vou chegar pra somar, para fortalecer. MRF Itapema, negou Dexter. Furando o bloqueio, guerreiro na trilha dos loucos. Tamo junto e misturado de novo. Salve, salve, aliado. Um radinho chamado, vários sintonizados. Bonde formado, sistema em perigo. Uma grande explosão, um aval decidido. Numa reunião, acertando em cheio. Furando o bloqueio, tô junto no meio. A força que creio, Jesus que proteja os nossos irmãos. Salve Alibaba e os 40 ladrão. Salve a revolução de uma grande nação. Vários bicos na pista, bonde pesadão. Na missão que não falha, o mundo se cala. Batendo de frente com os vermes canalha. Justiça divina olhando por nós. Fortalece a guerrilha, a força da voz. Proceder, vou dizer, sangue bom tem que ter. Salve, salve, guerreiro leal Dexter. Tamo junto na cena, no velho dilema. Fortalece a sintonia, MRF da tema. Vou chegar pra somar, para fortalecer. Guerreiro no jogo, não pode perder. Na cena do louco, meu povo é destaque de novo. Guerreiros de um mundo cabuloso. Vou chegar pra somar, para fortalecer. MRF Itapema, negou Dexter. Furando o bloqueio, guerreiro na trilha dos loucos. Tamo junto e misturado de novo.